te encontrei. Foi lá no treme que eu me apaixonei. No paredão que eu te encontrei. Foi lá no treme que eu me apaixonei. Alô DJ, solta aí.